DJ Roger Mix. O talento jovem de Ana Nineua. E o show que o Pará inteiro quer ouvir. Sensual, agora é pra valer.